Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia de Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Leandro Tessler, professor do Instituto de Física Gleb Vatagen da Unicamp e vou tratar de imunidade de rebanho. George Box, um dos maiores estatísticos do século passado, disse uma vez que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Os melhores modelos para entender a evolução de uma epidemia são chamados compartimentais. O mais simples deles é o SIR, que tem esse nome porque dividimos a população em compartimentos de suscetíveis, infectados e recuperados. Escrevemos o sistema de equações que conecta os diferentes grupos e resolvemos no computador. O SIR é uma super simplificação onde ninguém morre. Ele tem resultados importantes, como o tão falado R0, que corresponde ao número médio de suscetíveis que o infectado contamina no início da epidemia. Na medida em que o tempo passa, infectados vão se tornando recuperados, considerados imunes. Quando o número de recuperados aumenta, a chance de um infectado contaminar um suscetível vai diminuindo até que o R efetivo fica menor do que 1 e o número de infectados passa a diminuir com o tempo. Nesse ponto, dizemos que a população atingiu a imunidade de rebanho, que ocorre quando a fração de recuperados é 1 menos 1 sobre R0. Para a Covid-19, isso corresponde a mais ou menos 65% da população. Como no rebanho, a parte recuperada protege a parte suscetível. O modelo SIR está errado, mas é útil porque permite entender a dinâmica da epidemia. Podemos torná-lo mais realista, dividindo a população em compartimentos por faixa etária. As equações se complicam, mas fazendo suposições razoáveis, a imunidade de rebanho agora é atingida com uma fração menor da população recuperada. Tem quem fale em 20%. Esse modelo está errado, mas mostra que as coisas mudam quando nos aproximamos mais da situação real. Se examinamos com cuidado, notamos que o R da maioria dos infectados é muito baixo. Acontece que alguns poucos infectados, chamados de superespalhadores, contaminam muita gente em eventos superespalhadores. Incluindo isso no modelo, a fração de recuperados necessária para obter imunidade de rebanho volta a ficar próxima de 65%. Todos os modelos estão errados. Entender suas limitações permite decidirmos quais são úteis. Os modelos úteis indicam que a imunidade de rebanho não ocorrerá com 20% da população imune. As medidas de afastamento físico precisam ser mantidas para evitarmos uma tragédia maior. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.